afrouxei a perna pra potro que corcoveia. Me criei montando em pelo, surrando só nas orelhas. E quando o matungo roda, é que a coisa fica feia. Sou ligeirito no mais, sou destes que não se enleia. Numa parte de mangueira, tanto a pé como a cavalo. Na saída de algum brete, sempre botei meu pialo. Quando a prosa é demais, que eu ouço muito e me calo, me deito em altas da noite e me acordo ao cantar do galo. Quando faço um alambrado, que esbicho vem no arame. Se escapo o esticador, o tombo é que é mais infame. Se danço mal no fandango, não importa que reclame. Em namoro de cozinha, só me paro no baldrame. Cuidado, índio velho, namoro de cozinha é perigoso, chefe. Por causa disso, uma véia quase que me espunha um pouco um romance velho cheio de paixão. Se me meto na carpeta pra jogar, não jogo pouco. Se for preciso até brigo, mas não entrego meu troco. O jogo é coisa do diabo, e eu sou burro quando empaca. Já levantei de uma mesa com 10 cartas na guaiaca. O índio velho aí numa mesa de jogo é ligeiro, senhor. É, uma vez quase levei o pano verde junto com as cartas. E a mesa? Meu serviço é coisa bruta que não serve pra doutor. Tem presta essa cola fina metido a conquistador. Vivo lavrando a boi, pisando no meu suor, levantando alguma vaca no fundo do dor. Fui criado meio pobre, peão de estância. Tenho curtido da estrada, de tanto encurtar distância. Respeitando minha estampa, no amor pela querência. Sou feito de pau a pique, com Rio Grande na consciência.